em Salvador. Boa tarde, gol 1938. Repete 38, continua a aproximação, aguarde ficar livre, repete, deixar travado. Agora são, eu vou 1738. Estamos com o trem de pouso baixado e travado. Gol no 397, decolado 02, chegou o controle 120, 8. 208, bom dia, 1397. Juliette, você né? Da Brito. No 397, contato radar. Sobe, mantém o 380, vigilante. Inserção 380, vou na 397. Controle, guardião 06, Itapuã. 06, chama a torre no 895, 06. 1-8-9-5. Guardião 02, ciente, reporte pronto para iniciar. Plano tráfego, Alfa CR 50 da 50 da PM, vai decolar da 17 com Pronorte sem interferir com a sua aproximação. Controle hoje da November Alfa, está em Paris. De November Alfa, reporte na rotatória. Mandar na rotatória hoje da November Alfa. Ok, ciente. 1738, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 8 nós. Pouso autorizado, gol 1738. Bravo, Kilo Whisky. Guardião 02 autorizado, decolagem pro Pronorte, 120 graus, 10 nós. Juliette Bravo Delta, mantenha 1000 pés na rotatória, informa o tráfego, Índia November Alfa, prosseguindo para a rotatória, 1500. Central, ingressando no final, Bravo Delta. Torre, é o Guardião 06. Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Alex Cal de Itapuã, solicita autorização para pouso direto no pátio do Grêmio. 06 da presente pela direita, reporte final para o Graia. Graia. O ajuste é altímetro no 0 no 7. No 0 no 7, um destaque de a Índia com o perdão no 0, com o pronto de um vou fazer daqui. Torre 112, volta de Chico Barboso, Graça e Índia número 1. Ciente, Bravo Delta, forma um tráfego adicional, outro helicóptero, Alfa CR50, da PM, o Guardião 0612, prosseguindo direto para o pátio do Graia. Não, visual com tráfego, final agora de impacto. Guardião 06, reporta no solo do Graia, ajuste 1017, 130 graus, 10 nós, informa tráfego, e aproximação para 17, um Charlie 402. O Guardião 06 está ciente do tráfego, não visual, não vai interferir direto no pátio do Grêmio, para morar no sol. Juliette Bravo Delta tem pouso autorizado na pista 17, 140, 8 nós, ajuste no 0, no 7. Autorizado, visual com o Bravo Delta. Gol no 738 a 05, solo 121, decimal 9. 21 no 9, gol no 738. Sou eu, Papa Rodrigues da Federal, que está na rotatória visual com o campo. Índia November Alfa, desce a 1000 pés, ingresso na final da 17, ajuste no 0 na 7, reporte na curva. Descerá para 1000 pés, voltará na final da 17, o Índia November Alfa. 2 Salvadoras, 1-4207, com 0 da 1-0. 4207, ali mantém na 1-0. Ali mantém 1-0, 4-2-0-7. Guardião 02, confirme seu PLB. 02 na escuta. Confirme só o PLB. PLB 04. Gente, 02. Solo 0612, frequência livre. Azul 4207, brisada decolagem, 100 graus, 10 nós. Jet Bravo Delta 07, direita, até o Pátio 5. Pátio 5, Babaité. Delta. Gol 1738, autorizado a ingressar na Juliette, posição 04. Autorizado ingresso na Juliette, posição 04. Gol 1738. Spartak, 738, 16 a bordo, 168, 355, alterna Fortaleza. Web 5728, fique atento ao Bang da Gol, ingressando na posição 04, após prossegue táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, dono 0, chame torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 7. 17, Pátio Índia, ponto de espera 1895, 5228, a volta. É o 4207? Autorizado. Sente o Adael, 4207. 0 graus, 10 nós. Ele pousa 97, Parangue, 9 liberal. O 1397, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 513325, Lugona 397, irmão, bom dia. Dia. Torre, Salvador e Dia November Alfa. Prossiga. Apenas para informação, bando de urubus na final da nossa série. Ciente, qual a altura e a quantidade? 1.700 pés, aproximadamente umas de 10 a 15 aves. Sente no eixo mesmo? Afirmo. Obrigado. Erro 490, instante cópia. Autorizada a autorização de pouso? E o transponder 5037. Tio 5490, cotejamento com a reação, plano que estiver funcionamento. Tá bom, obrigado. Por nada. O guardião 02 tinha falado com a torre? O 02 mantendo posição aqui, aguardando a decolagem do 01. Sim, sim. O guardião 01? Chega. Não prossiga. Salvador, guardião 01. Guardião 01, não prossiga. Guardião 02, está recebendo a torre? Afirmo. Agora o guardião 01 ouvindo. Ah, decolou da lateral esquerda, da 17. Pretensão é seguir com o protótipo suburbo. Pode cruzar o eixo aí da 17. Autorizado, cruzar a final da 17, os dois vão prosseguir até onde? Negativo. O 01 está prosseguindo para o salto suburbio, o 02 só no seu consultão aí. Gente, o 01 não pode prosseguir, então na minha escuta, o 02 reporta no solo do Graé, uma centena com 10. Reportará no solo do Graé, guardião 02. Vitor Mike Quebec, poderia confirmar por gentileza as pessoas a bordo? Ciente, 06, acionamento de táxi, torre 118.95, ajuste no 017. 0.8. Escuta do solo? Ciente, eu vou ter a retificação da sua rota, será Momo Cogbo após direto. Afirma, tribo 5490, chama pronto o pushback funcionamento. Firma, 1208, decolado os 14. Já volto. 728. Web 5728, contato radar, sobre mantenha o 350 vigilância. 350 vigilância, pode voar Jamo? Oi, Jamo. Back startup, report to you, ready for taxi. Report to ready for taxi. 02 ciente, frequência livre, bom dia. Salvador, é o TAN 3295, 3340 para Guarulhos, formação X-Ray. TAN 3895, pronto cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde está setup do 16, após Belo Horizonte, após Trivi, após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5035. Ok, autorizado 340, decola da 10 com curva à direita, da Elveda, direto Trice, após Trice, conforme o plano. 120 decima 8, responde 503-3895. O TAM 3895, cotejamento correto, chame pronto para o estiver de estacionamento. Mará para o posicionamento, 3895. O 4463, autorizado em Ilhéus, nível de voo 160, decola da 10 com curva direita, na saída da El, verso Ilhéus. O controle é PL 120 decima 8, transponder 5034. Azul 4463, Adael, após Adael Leda, após Leda direto. Chame pronto para o tiver estacionamento. Siga 2230, Salvador. Aguarde coordenação junto ao centro. Você pode tentar um novo contato em 1260-1288 nesse setor, centro Recife. Approve the taxi via Manae, Protectway India, on Honda Point, runway 10, contact the tower 118-96, QNH-1017. Could you confirm 188, press on board? 188. Thank you. Para prosseguir o acionamento azul, 4463, chama o portão 10. O 4463 autorizado para o tiver estacionamento é um quanto táxi. Novo Salvador, está 3895. Então, 3805, 95, fique atento, a Airbus da companhia que passará sua retaguarda após autorizado o pushback, chama para o outro táxi. Gente, após a Airbus da companhia, chamará para o táxi, 3295. Solo 6213, eu genero autorização. 3, a informação em curso é X-Way, 360 Galeão, pronto cópia. Prossiga. Motorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 120 decima 8 e o transponder 5026. 360. 0 Rio, Azul Luna 0, pista 10, curva direita, Dael, Leda, Brigue, Smart, Lúcio, Barbacena, 1208, 502.000. Sarai 6213, despejamento correto, são ponto pushback, sanamento. Reportando. Salvador, muito boa tarde, Golan 777, formação X-Ray, gate 4, autorização, posto seguro, nível 320. O Gol 1777 autorizado, posto seguro, nível de voo 340. Da cola do 10, com curva direita, na saída da El, Leda, pois direto. O controle já para em 120, decimal 8, e o transponder 50, 16. Só mais de Quebec. Gol 1777, protegendo correto, então pronto para o estiver de treinamento. Para Gol 1777. Azul 4076, identifique, chegada Mari, desse mantém o 050. Salvador, o Azul 4463, a bordo 98, a alterna Salvador para o táxi, 3 horas de altura. O Azul 4463, a princípio autorizado o táxi até através do portão 62. Sentido de táxi até através do portão 62. Tango Zulu, 2 mil pés, autorizada final no zero. 2 mil, chamar final. Airborne at 25, call now Salvador Departure 120.80. Have a nice trip, sir. 120.80, thank you, sir. Bye bye. Verify control, good morning. 3191. 3191, climb to flight level 340, radar surveillance. Okay, climb to 340. Processor, I'd like to fly Leda. Is it possible? Do I clear direct Leda? There you go. 59. Alterna Galeão, 4 horas táxi. São 3895, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118, décimo 95, o ajuste altímetro 10, 17. 10, 17. Via Índia no ponto de espera, 102.93. Azul 4463, segue o rebote da TAM na faixa central, via Pátio Índia no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, com ajuste altímetro na 017. Vai seguir o TAM, 108.95.0. Objeto 6741, no ponto cópia. Pronto para a cópia, 6741. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10, com curva direita na saída da El. Leda, Bridge, onde intercepta para o Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme Rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5045. 60, chegada Mari. 060 da Mari, 3244. Zulu 16, BHC, Trive e após Conforme Rota. 7741, o transponder 5045. Fique atento em breve da Azul, passando a sua retaguarda, autorizado para estiver questionamento, é um pronto táxi. 5045, está atento, deixa o patrão. Bom, na 777, na escuta do Saulo. Na escuta, prossiga. Gente, foi pago a sua saída da El Leda após voa Ilhéus, onde ele está o Peru Isque 50, após Bidev, após Porto Seguro, apenas incrementando. Afirmativo, então é Leda, Ilhéus e após Porto Seguro, para o voo no 777. Gente, o Azul 4463, mantém o ponto de espera da 10. Salvador, até 3895 no ponto 010, pronto. Até 3895, autorizado a linha e decolada 10, 120 graus, 10 nós. Autorizado a linha e decolada 10, até 3895. Salvador, Trip 5490, autorizado para o pushback funcionamento, chama o pronto táxi. Manda para o 5490. Voituna, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10, 17, informe estabilizado, sinal elétrico 3. Está estabilizado, Letanzu. Sente, completo final, chame torre 118, décima meia dúzia. 18,6. Letanzu. Letanzu, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ok, passou externo, continua a aproximação. Prossiga, está 3144. Apresente voo à posição ITAP, descendo para 3000 pés, 3144. Está presente ITAP, descida para 3000 pés, 3144. Afirmativo, ajuste de altímetro 10017. Estamos no Lua, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso na 10, trem vai checar. Cá. 3895, decola aos 31, chama agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado e boa tarde. Boa tarde, decolado passando 1600 pés. Tan 3895, contato radar, submanteu 340, saída da EL. Autoriza da EL para 340. Autorizado. Obrigado. WebMessage.